imprescindíveis à vossa iluminação. Daí surge a necessidade de vos preparardes individualmente na doutrina para viverdes tais experiências com dignidade espiritual no instante oportuno. E me permita uma intervenção. Aí Emmanuel fala exatamente da generalidade e concordância dos espíritos. Quando você ouve o seu guia, você está ouvindo uma opinião de um espírito. Então você constantemente ouve a opinião daquele espírito. Então quando você se pronuncia com essa fonte de informação unicamente, você está repetindo a opinião do seu guia espiritual. Agora, a generalidade e concordância é quando você vai buscar a visão de muitos espíritos através de muitos livros. O vademécum espírita, por exemplo, propicia isso. Você, para um assunto como sonhos, por exemplo, nós indicamos 125 livros que provavelmente reduzem aí a uns 40 autores. Então você está buscando a opinião de 40 autores, que é exatamente o que a doutrina recomenda. Né? Generalidade e concordância dos espíritos, quer dizer, de várias fontes, através de vários médiuns, que são os livros, você obtém a informação sobre aquele assunto. Exatamente, é isso que a gente provoca no programa Visão Espírita, é essa busca, esse questionamento, essa interação, porque é dessa maneira que entenderemos a doutrina espírita. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 3 de dezembro, uma linda manhã da primavera brasileira, em Santa Bárbara do Oeste, um clima muito agradável, e sempre temos nos assessorando ali uma companheira, hoje é a Inês. Quaisquer dúvidas, sugestões, liguem para a Rádio Brasil, 3463-5068, 3463-5255. Vinícius Júnior Pires, na técnica de som. Aliás, uma eficiência, né? Hoje eu e o Geraldo estavam batendo um papo ali acaloradíssimo e ele foi lá, pessoal, chegou o horário, está no horário. Exatamente. E a gente sempre tenta atrelar os vários temas do programa para que fique mais fácil, mais digerível por todos que estão nos ouvindo. E já falamos aqui sobre a importância do participante das reuniões espíritas estudar, meditar, ter o esforço próprio do crescimento. E nesse exercício de reflexão de hoje, eu tenho trazido textos do livro Emmanuel, que é o quinto livro da coleção de Chico Xavier, porque é um livro que não sei porquê, ele é um pouco esquecido. Talvez porque tenha sido psicografado em 1938 e foi esquecido. E eu aqui tenho trazido porque eu tenho encontrado textos espetaculares. E hoje, como... Aliás, Geraldo, me permita uma outra intervenção. Hoje, pelo interesse econômico que existe na publicação de livros espíritas, porque é um nicho violento, as editoras estão lançando muita novidade aí e muita coisa, né, questionável. Então, na realidade, essas obras dessa época aí de 1850, 1970, por aí, são as obras melhores, porque são obras que realmente foram editadas por médiuns e ditadas por espíritos maravilhosos. Com grande conteúdo. Com grande conteúdo. É exatamente isso. Então, por isso que a gente traz, porque é para resgatar, para você saber que existe. O livro chama-se Emmanuel. Eu tenho esse livrinho, é bem antigo, é uma capa verde, já tem uma nova edição. Mas o livro, ele é muito interessante quando você Existem enxerga. Existem outros, Seareiro dos Médiuns. Sim, Religião dos Espíritos. Todos. Então, existe uma infinidade de títulos maravilhosos. Exatamente. E aí, como nós vamos falar no livro O Céu e o Inferno sobre por que o espírita não teme a morte, eu coloquei aqui exatamente esse tema, a necessidade do estudo. E aqui no livro Emmanuel, que é o exercício de reflexão, é o capítulo 30. A situação dos recém-libertos da carne. Quer dizer, o que acontece com os espíritos logo depois da morte, com todos, né? E o Emmanuel assim escreve, prestem atenção, como isso, no meu entender, ao mesmo tempo que é chocante, toca a gente no sentido de mudar algumas posturas. Esclarece. Emmanuel escreve assim, a situação dos recém-libertos da carne. Identificados de tal forma com a matéria, sentindo tão intensamente as suas impressões, não se encontram aptos a compreender a nossa linguagem e precisam ouvir a voz materializada daqueles que, cumprindo os desígnios do alto, ainda se conservam no exílio, aguardando a alvorada de sua redenção. É ainda reduzido o número dos que despertam na luz espiritual, plenamente cônscios da sua situação, porque diminuta é a percentagem de seres humanos que se preocupam sinceramente com as questões do seu aprimoramento moral. A maioria dos desencarnados, nos seus primeiros dias da vida, além do túmulo, não encontram senão os reflexos dos seus péssimos hábitos e das suas paixões, que nos ambientes versos de outra vida os aborrecem e deprimem. O corpo das suas impressões físicas prossegue perfeito, fazendo-lhes experimentar acerbas torturas e inenarráveis sofrimentos. Então, com esses dois conteúdos, eu posso dizer oficialmente... Mas ainda não. Depois você me dá bom dia. Só para vocês terem uma ideia, o André Luiz relata um caso que era uma senhora conversando com outro senhor numa colônia espiritual. Ela, depois de 2 anos na colônia espiritual, eles começam a suspeitar que já estavam desencarnados. E a vida continua. Isso. Evelina Serpa e Ernesto Fantini. Né? É isso aí. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia. Exatamente. Então, muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Já dei e meti o pitaco aqui várias vezes, né? Mas que nós possamos aí passar essa hora e meia agradável falando a respeito da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Hoje, em particular, nós queremos mandar um abração para 2 amigos nossos muito queridos, o Luiz e a Oneida. Eles são pais da minha nora, que é ex-esposa do meu filho. Ah, porque quando eles se separaram, eu disse assim para ela: eu não estou me separando. Continuamos sogros, né? E noras. Até hoje, a ponto de os seus pais nos convidarem para seus 50 anos de casado. Olha, né? Então, para a Oneida e para o Luiz, um grande abraço aqui do nosso programa. Então aproveita e deixa também, quero mandar um abraço para a Lurdinha, que me procurou essa semana, conversamos bastante, ela é uma ouvinte do programa Visão Espírita, aqui de Santa Bárbara do Oeste. Hoje não teremos o Alan tem os compromissos, ele está estudando muito, fazendo cursos para ampliar os seus conhecimentos de filosofia, tem estudado, feito provas, então ele não pôde comparecer, a gente sente muito, porque a presença dele é muito boa. Filosofia e psiquiatria. E psiquiatria. Ele análise, começou a ouvir o Geraldo falar muito sobre psiquiatria, que ele estava meio... Motivou ele. É isso. Exatamente. Então, sou eu, Luiz, mas vocês fiquem à vontade para ligar, questionar e fazer perguntas. O que a gente puder responder, a gente responde. Muito bem, vamos lembrar, e em função de tudo isso, que a casa espírita é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o estudo dentro do centro espírita. Vamos nos organizar e formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. As palestras espíritas são importantes e esclarecedoras, mas não bastam. Fundamental desenvolver o hábito do estudo entre os participantes, permitindo e incentivando a pergunta e o questionamento, e, acima de tudo, promovendo e patrocinando a pesquisa da ciência e da filosofia espiritista. Comecemos pelo começo, lendo e estudando os livros de Allan Kardec. Dessa maneira, estaremos fortalecendo o espiritismo dentro de cada coração e fazendo mais luz em nossas vidas. Peço ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dolido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Nessa linda prece, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, também escrito por Emmanuel. Emmanuel foi o autor espiritual, o mais competente escritor espírita, né? Que veio pelo Chico Xavier. E nós temos várias obras do Emmanuel, que tem um conteúdo filosófico muito grande. E aqui hoje escolhemos o capítulo 131 do livro Vinha de Luz, chamado Consciência. E esses textos do Emmanuel, você sempre tem que ler com muito cuidado, com muito vagar, porque ele consegue transmitir muitas mensagens num texto de uma pauta, assim, uma página, né? O capítulo Consciência, e ele selecionou uma frase que está na epístola de Paulo a Timóteo, quando Paulo diz o seguinte: guardando o mistério da fé numa consciência pura. E Emmanuel escreve, olha que beleza o texto do Emmanuel. Curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representa o vaso divino destinado à sua manutenção. Em todos os lugares, observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm pressurosas aos templos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. O que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito ou ferido pelos azorragues de experiências cruéis. Claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Paulo de Tarso, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com traço firme. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. A consciência obscura ou tisnada inclina-se invariavelmente para as retificações dolorosas, em cujo serviço podem nascer novos débitos quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. Os aprendizes do Evangelho devem recordar o conselho paulino, que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. A coisa é séria, né? Vamos um exemplo prático. Você, quando quer casar com uma moça, você geralmente observa que as mulheres exigem exclusividade, né? Moça nenhuma vai querer topar casar com você se você é um namorador, né? Se você quer ficar com ela e ficar com outras, né? Só uma insensata. E o Evangelho é muito claro: ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamom. Então, quando você é levado a prestar atenção nas coisas de Deus, e ele menciona aí, é através da curiosidade ou através do sofrimento, né? Através desses veículos nós chegamos a Deus, pela curiosidade que a gente observa outras pessoas e procura ver o que, que elas acreditam e acaba descobrindo esse mundo novo, isso aí nos coloca diante de uma situação. Porque na nossa relação com Deus, não é só uma relação de nós para Deus, é uma relação de Deus para nós. Aí reside essa fé de uma forma constante e permanente. Essa relação nossa com Deus e de Deus conosco. A partir do momento que essa relação é forte, ela é firme, ela é saudável, ela não é vacilante, instável, essa relação cada vez se amplia mais. O auge que nós conhecemos através da história é quando Paulo se refere: já não sou eu quem vivo, mas Deus, Cristo que vive em mim. Então ele se identificou, ele vivenciou tanto o cristianismo que ele praticamente se sentia... A personalidade quase sumiu. Sumiu, né? Exatamente. Então, quer dizer, ele assumiu a figura do Cristo. Ele se identificou tanto com o comportamento, com as atitudes, com a vontade do Cristo, que ele não se julgava mais um ser à parte. Então, nós temos todos os direitos, e se existe uma coisa que os espíritos respeitam, é o livre-arbítrio. Então, o fato de você conhecer o cristianismo, conhecer a Deus, não significa que Deus vai tomá-lo para si. Deus não toma ninguém para si. Deus espera que nós, nos identificando com Ele, nós nos unamos a Ele. Nós temos exatamente essa liberdade total. Agora, a convivência entre nós e Deus e nós, ela só pode se dar quando a coisa é de uma forma permanente, né? É como a namorada lá. Você quer namorar com ela, quer casar com ela, então tem que ser única. Não pode ser vassourinha. Mais uma, né? Mais uma. Então, com relação às coisas de Deus, elas são compatíveis com a bondade, com a caridade, com o bem. Elas não são compatíveis com a gozação, não são compatíveis com a exploração. Então, existem aquelas coisas que são de Deus e aquelas coisas que não são de Deus. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Não existe essa coisa de tudo é relativo. Isso aí é coisa das cabeças que querem voar. Então, na relação com Deus, é tudo muito bem definido. Você vai dizer assim: poxa vida, mas ninguém chega a esse grau de perfeição. Todos nós erramos. Claro que erramos. Erramos pelo nosso nível de evolução. Agora, não podemos errar pelo nosso nível de escolha. Quando nós escolhemos o lado contrário, nós estamos fazendo opção. Não é por falta de evolução, é realmente por falta de decisão. Então, quando nós estamos indecisos, queremos continuar servindo a dois senhores, a fé é vacilante. Ela é vacilante, ela é instável. E aí nós estamos sujeitos a isso. Vocês lembram daquela parábola das 10 virgens? Duas, cinco eram constantes, eram prudentes. E 5 eram nécias, tolas. Então, o ser humano, quando ele fica nesse vai e vem, né? Um pé aqui e outro lá, é o caso de novo da namorada. Ele fica querendo namorar com aquela e namorar com as outras, e essa não topa. Daqui a pouco chega um cara que agrada, casa com ela, e você fica sem aquela mulher dos seus sonhos. Então, nós temos que ser decisivos. Nós temos que saber o que nós queremos. Então, quando nós erramos por falta de evolução e por não ter uma intenção, aquilo lá é uma coisa e Deus nos perdoa. Perdoou Madalena, perdoou o discípulo que o negou 3 vezes. Ele não é intransigente. Ele sabe que nós estamos nesse... Agora, não é por escolha. Agora, quando nós escolhemos, quando nós optamos por aquilo, nós temos que arcar com as consequências. Muito interessante o comentário do Luiz. E eu aqui ficava pensando, né? O Emmanuel coloca o título Consciência. E eu pergunto a mim mesmo: o que é consciência? O que significa consciência? E eu fiquei imaginando que fosse a lucidez em ação. Talvez não seja um elemento físico, talvez seja com certeza um elemento que nós temos dificuldade de definir, mas é a casa onde nós raciocinamos, onde nós guardamos todas as informações e vivências. Então ele começa com um capítulo chamado Consciência. Nós damos a atenção a esse espaço, a esse nome, a essa característica do ser humano que é a consciência. E ele fala, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Aí eu faço de novo a pergunta, o que é consciência pura? É outro questionamento que devemos fazer. E durante o texto, ele vai falando aquilo que o Luiz falou, que muitas vezes as pessoas procuram alguma instrução nos centros espíritas quando estão passando por grandes provas. E isso é natural que assim seja. Talvez isso seja o primeiro passo para entrar em contato com uma ciência, com uma cultura, com um estudo, e que a partir dali surgirão outras informações que levarão a outros conhecimentos, a outros estudos, até que a pessoa vá ganhando consciência do que seja toda essa doutrina. E fala que Paulo, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com traço firme. Ele fala de maneira clara e objetiva. A consciência deve ser pura. E aí o Emmanuel diz, é imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Muitas vezes, os nossos sentimentos, eles estão tisnados, misturados com desejos físicos, com atrações passageiras, com condições da vida mundana. E esse sentimento não pode vivenciar assim. Essa sua consciência tem que vivenciar e incentivar o sentimento de amor, de fraternidade, de respeito. O conteúdo e a sequência de todas essas atitudes vai purificando os pensamentos e os nossos gestos do dia a dia. Eu acho que é essa, e a consciência pura é uma consequência de todo um estudo, de todo um trabalho que fazemos ao longo das reencarnações e nos momentos da erraticidade, quando habitamos o mundo espiritual. E ele finaliza de maneira muito inteligente que o divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Quando você está diante de alguém que você reconhece que tem uma grande fé, ele já deve ter a consciência do que ele está fazendo aqui, de qual a missão dele. Você pode reparar que ele tem um traço de fraternidade muito forte. Então, repare, o divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, então nós temos que trabalhar, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Essa é uma tarefa que cabe a todos nós no dia a dia, crescermos e buscarmos a cada leitura e a cada estudo. E o que Kardec nos aconselhou? A desenvolvermos a fé raciocinada. Raciocinada, exatamente. É, quer dizer, aquela fé que se chega a ela pelo raciocínio, pela ciência da razão, é a fé que nos sustenta. Exatamente. Eu acho que é esse o estudo que a gente deve buscar. Você, quando entra para a doutrina espírita, você é convidado a ler e a estudar para que você possa entender naquilo que você vai falar. Na sua fé, na sua crença. Geraldo, deixa eu dar um exemplo prático, né? Que todos nós espíritas sabemos a respeito das mortes prematuras. Sim. Né? Então nós sabemos que elas acontecem e sabemos as razões. Né? Quantas e quantas mães... O espiritismo dá essa explicação. O espiritismo dá essa explicação. Das razões que levam a motivar uma morte prematura. Então se nós, nessa condição, casamos-nos... E no primeiro, na primeira filho, não, né? Primeiro. Esse filho nasce morto, nós sabemos que aquilo não é um castigo de Deus. Sim. Que aquilo é uma coisa que pode acontecer. Nós vamos ficar tristes, nós vamos chorar, nós vamos sentir tudo que qualquer pessoa sente. O que é normal, né? O que é normal. Mas nós vamos ter a consciência da razão por que aquilo pode ter acontecido. E vamos dar graças a Deus que eu não sei a razão, porque senão eu poderia me deprimir e dizer assim, que malvado que eu sou, que criminoso que eu sou, né? Então, quando a pessoa não tem isso, ela pode ser levada à revolta, ela não se resigna, porque ela acha que não merecia aquilo e aquilo, Deus não é bom, porque se Deus mata um inocente, né, esse Deus não pode ser bom. É, o Espírito de Verdade, ele deixou muito claro nas suas, nos seus escritos que ele fala: amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então é evidente que o exercício desse sentimento, dessa sensibilidade é importante, mas é importante ler também. O que a gente mais percebe é todo mundo às vezes indo ao centro espírita, mas poucos leem, poucos se dedicam, não existem tantos questionamentos, não existem tantas perguntas. É importante incentivar e motivar isso em todas as pessoas. Só assim a gente, antes do programa, eu estava conversando com o Luiz sobre animismo. Fazia perguntas, ele respondia, depois eu colocava, ele explicava de novo. Só assim a gente aprende. Se você ficar parado, não dá certo. É isso aí. E a doutrina espírita, e isso é importante que as pessoas saibam para ter consciência. Quando você entra no espiritismo, você frequenta uma vez por semana uma casa espírita, vai lá tomar um passezinho, você está aproveitando, eu vou ser otimista, 5% do que o espiritismo oferece. Agora, quando você entra na casa espírita, você vai na biblioteca, procura os melhores autores que uma pessoa lhe indicar, uma pessoa que tenha esse conhecimento lhe indicar, e começa a ler os livros, e conseguir ler 2 livros por mês, você vai aproveitar ao longo do tempo quase 90% do que a doutrina espírita. E você falou 2 livros por mês. O Chico psicografou 422. 425. E você sabia que no início da mediunidade do Chico, ele queria ler os livros da codificação, mas não tinha dinheiro? Nossa. Ele não tinha lido os livros da codificação quando ele psicografou aqueles livros. Principalmente Parnaso e Além-Túmulo. Porque não tinha dinheiro. Quer dizer, isso é mais uma prova, né? Que é isso aí, entendeu? Quer dizer, como é que ele psicografou aquela obra? Exatamente por quê? Porque veio pronto. Era uma mediunidade que veio orientada. Orientada. Né? E o problema dele, ele adoraria ler aqueles livros, mas não tinha dinheiro para comprar. Que coisa, né? Você vê que... E hoje nós temos, né? Então não temos. Mas temos a biblioteca do centro te oferece, geralmente, hein, de 600, 700 títulos a 1.500 livros. E normalmente, inclusive, eu conheço o centro que botou a biblioteca lá para baixo porque ninguém procura. E aí você vê... O Batuíra é uma dessas. Então, mas, por exemplo, não, Batuíra não. Batuíra botou a biblioteca para frente lá. Então, para frente. Isso, para frente. O dirigente consciente, ele, em vez de esconder a biblioteca porque não procuram, ele tem que chegar lá na frente e incitar aqui, o pessoal. Está aqui. É isso aí. Né? O nosso trabalho é levar o espírito a ler. Muito bem. É bom que vocês saibam que nós temos uma página no Facebook, procure lá, Programa Visão Espírita, você vai ver, às vezes existe um link para você ouvir o programa ao vivo também na União Rádio Web, que é uma rádio espírita, um trabalho maravilhoso do Alan, do Wilson, do Luiz, lá em Piracicaba. Aliás, eu mandei aqui, disparei logo no início que nós estávamos no ar, né? E a Denise, a Paula... O Francisco Mourão já nos ouvindo, retornaram aqui, que estão ouvindo o nosso programa. Um grande abraço a todos vocês aí. E vamos lembrar também dos nossos patrocinadores da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, com a Banca do Livro Espírita ao lado da Biblioteca Central e de algumas feiras de livros espíritas usados. Isso tudo arrecada dinheiro para que a gente possa pagar a mensalidade aqui da Rádio Brasil. Vamos lembrar também da USE de Americana, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Fique sócio pelo telefone 3468-3711 e a Pet Life Clínica Veterinária, na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, atendendo pelo telefone 3628-8700. Muito bem, meus amigos. Começamos muito bem e agora vamos começar o livro principal do programa Visão Espírita, que é a obra de Kardec, né? E até um pouco tempo atrás estudamos o livro A Gênese e agora já estamos no livro O Céu e o Inferno. É um livro espetacular que faz parte de todo o conteúdo que o espírita deve ler, estudar, meditar, saber quais são os assuntos, saber onde procurar. E nós estamos aqui no capítulo 2, que fala sobre o temor da morte. já abordamos causas do temor da morte, vários tópicos, e hoje, por que os espíritas não temem a morte? A gente observa no dia a dia que aquele que é de fato espírita, que é um estudioso, que é dedicado, que é participativo, ao longo da sua jornada, aquele drama, aquele mistério da morte vai se amenizando e ele vai encarando com mais serenidade, com mais tranquilidade a morte. É evidente, a perda de entes queridos sempre causa uma dor muito grande, mas essa dor poderia ser maior. Com a doutrina espírita você vai assimilando mais, compreendendo mais e vai mudando esse seu comportamento diante da morte. E aí é o que o Kardec fala, por que os espíritas não temem a morte? E o Kardec, ele tinha o poder da síntese, num texto pequeno, ele traz muitas informações. Então é um texto que eu vou ler devagar, para que todos nós guardemos essas frases. Kardec diz assim: a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém, o resultado da observação. Ergueu-se o véu. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Aí os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da desgraça, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança decorrem, outros sim, dos fatos testemunhados e da concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e a bondade de Deus, correspondendo às íntimas aspirações da humanidade. Para os espíritas, a alma não é uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que a define ao pensamento, o que muito é para fixar as ideias sobre a sua individualidade, aptidões e percepções. A lembrança dos que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real. Não se nos apresentam mais como chamas fugitivas, que nada falam ao pensamento, porém sob uma forma concreta que antes nolos mostra como seres viventes. Além disso, em vez de perdidos nas profundezas do espaço, esses nossos entes queridos estão ao redor de nós. O mundo corporal e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Não mais permissível sendo a dúvida sobre o futuro, desaparece o temor da morte. Encara-se a sua aproximação a sangue frio, como quem aguarda a libertação pela porta da vida e não do nada. Geraldão, hoje nós vamos fundo. Né? Hoje nós vamos fundo. Existem duas pessoas, uma que não gosta de computador, uma que não, ele não sabe apertar o botão para ligar o computador. Eu não gosto disso. E tem gente assim. E tem bastante gente. Tem gente que, por exemplo, não usa o celular, né? Então tá cheio. Quer dizer, o cara, Deus nos mandou toda a evolução, toda a informática, toda a tecnologia, e o cara diz assim: eu não acredito nisso, eu não gosto disso, né? A minha vida, eu não posso botar aí no Facebook, usa mil razões. E aí, duas pessoas saem daqui de Santa Bárbara, essa pessoa que não gosta de computador e o outro, que adora computador, conhece o Google Earth, né? E ele vai visitar um amigo em Piracicaba. O amigo lhe deu o endereço e ele, então, no Google Earth, ele pega lá e vê, inclusive, onde esse amigo mora, a casa desse amigo. Aí, quando ele fala para o outro que não gosta de computador, a casa dele é bonita. Como é que você sabe? Você nunca foi lá? Nós nunca fomos lá. E aí ele disse assim, não, é algumas coisas que você não adiantaria explicar para você. Você não vê, você não procura. E realmente seria muito difícil você explicar para a pessoa que existe um sistema que passou fotografando toda a região e você pode ver. É o mundo dos espíritos. Aquilo que aquela máquina do Google fez, aquele veículo do Google, foi nos mostrar o que os espíritos nos mostram no plano espiritual. E nós tivemos a colher de chá de assistir isso no cinema. O Nosso Lar, As Mães do Chico e milhares de filmes que passam aí no cinema falando da vida espiritual. Então você vê como nós podemos conhecer a vida espiritual de uma coisa que Jesus, há 2000 anos, ele dizia assim, o reino do meu pai não é desse mundo. A única coisa que ele deu a informação. Onde ele se aprofundou mais foi na parábola do rico e do Lázaro, que ele mostrou os dois na colônia espiritual lá. Então você, para conhecer, precisa ler, precisa buscar. Aí vamos supor, eu falo aqui da parábola do rico e do Lázaro. Tem gente que nem sabe do que eu estou falando, porque nunca leu. Nunca leu. Então, quando nós dizemos, estude o Evangelho, estude a doutrina dos Espíritos, você está com o Google Earth enviando para essas regiões para que você tenha uma ideia de como é. Veja, por exemplo, agora nós estamos chegando no Natal. Você sabe que os nossos entes queridos já se foram, mas não morreram. Eles podem estar presentes constantemente. Então, por exemplo, você sabe que a vida continua, que os espíritos continuam vivendo. E chega uma hora do Natal, que num determinado momento, você sente uma presença. E aí você diz assim, puxa vida, eu estou sentindo uma presença agradável. Por que que você sente? Primeiro, não que você seja o único que esteja próximo dessa criatura, mas aquele outro personagem que não gosta do assunto, essa pessoa pode chegar perto dela e ela, a única coisa que ela vai dizer, ai que arrepio. A única coisa que ela vai identificar, ai que arrepio. E ainda se sente mal, porque deu um arrepio, ela não sabe o que é, ela fica com medo. Então você veja a diferença. É o medo e a satisfação. É nós que escolhemos. Quando nós resolvemos ampliar, quando nós resolvemos buscar, quando nós resolvemos nos aprofundar sobre o reino de Deus, nós temos a satisfação, nós identificamos, nós temos consciência pura. A consciência pura. A consciência pura. Agora, se você resolve ficar longe desse mundo, tem gente que ainda duvida que o homem foi à lua. Sim, infelizmente, é uma total falta de conhecimento, né? Nós estamos falando aqui, o capítulo é o temor da morte. Então, a mensagem do capítulo é o temor da morte. E ele finaliza falando por que que os espíritas não temem a morte ou não deveriam temer, né? Quanto mais conhecimento você tem, menos temor tem da morte. Quanto mais temor você tem, você mostra o limite das suas aquisições. E é uma coisa interessante. Todo indivíduo que tem um comportamento assim, um tanto materialista, físico, de viver os prazeres da vida, você pode reparar que é habitual ele dizer, eu estou curtindo a vida, eu estou vivendo o presente, eu estou desfrutando da vida. Ele não olha para o futuro, ele não fala do futuro, ele não pensa no futuro. Quando você ganha a consciência espírita, é natural que além de você pensar no mundo presente, no momento atual, que você pense também no futuro, porque o futuro é uma realidade. Quanto mais estudo você tem sobre a doutrina espírita, o futuro fica cada vez mais decifrado, cada vez mais claro. Você sabe que se você plantar semente de limão, vai nascer limão. Se você semear vento, vai colher tempestade. Se você semear amor, vai colher amor, fraternidade. O futuro começa a ser perceptível, começa a ser visível. Então, quando você começa a estudar a doutrina espírita, o futuro ele é tão nítido como o presente. Ele é um desdobramento natural. Então, eu volto aqui ao Kardec. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. Isso é um diferencial, porque o espírita, além de estar preocupado com o momento presente, ele está vendo o que vai acontecer e ele se corrige aqui para que o futuro seja melhor para ele. Então, essa mudança de perspectiva é um diferencial do espiritismo. E o Kardec continua: a vida futura deixa de ser uma hipótese para ser a realidade. A gente, no dia a dia, se você puder, comece a conversar com as pessoas sobre o futuro. Você vai ver que, para a maioria das pessoas, é um grande enigma o futuro. Mas o futuro, ele é previsível. Para muitas coisas, dá para você prever. Algumas coisas não dá. A gente consegue prever alguma coisa, é evidente. Mas muitas coisas são previsíveis. Dá para você perceber o que vai acontecer. Você vê um time jogando futebol na televisão. O time está jogando mal, você fala, ó, é uma questão de tempo, vai levar um gol. Pelo andar do jogo, vai levar um gol e leva o gol. Eventualmente isso não acontece, mas na maioria das vezes isso acontece. Se a gente pode prever essas pequenas coisas, esse futuro também é previsível. É só um exercício, é só você juntar dados que eles ficarão mais fáceis. E aí o Kardec fala que o estado das almas depois da morte deixou de ser um sistema, porém resultado de observação. Olha que coisa grandiosa. Observação de quem? Começou com ele, fazendo a observação, o estudo, questionando a mesa girante, as pancadas das mesas. Começou a ver que havia uma concordância entre a resposta de um espírito num determinado grupo espírito com a resposta de outro espírito num outro grupo espírito. Ele falou, puxa vida, existe uma concordância. Aí ele começou a ver que existia mais concordância do que ele tinha visto. E aí ele fez a generalidade concordante. Então deixou... Ah, o espiritismo é um sistema. Não é sistema, não. Ele é científico. O método para se chegar ao espiritismo foi o método experimental de observação científico. Não é mais sistema. É uma realidade inquestionável. Só não acredita quem não estudou. Porque todo aquele que falar que isso não é verdade é porque ele não leu. Se ele lê, muito pouco provável que ele não vai se curvar a algumas evidências que estão aqui. E o Kardec continua, ergueu-se o véu. Quer dizer, cada frase dele, você vê que é uma sequência das imagens, ergueu-se o véu. Informações coerentes. Coerentes. E o que é erguer o véu? Você não sabe o que tem em cima da mesa. Você levanta o pano, tem um bolo. É isso aí. Como é que você sabe que tem o bolo? Porque você levantou. Ergueu o mistério. Agora, como é que você faz? Pega a faca, corta o bolo. Nossa, que gostoso. Então, você tem que começar a provar. Ergueu-se o véu, vai atrás. Come um pedaço desse bolo. Fala para os outros, faz o outro provar também. Você está com medo que vá fazer mal? Pega um pedacinho pequeno. Só para sentir o gosto. Isso. Né? Exatamente. E aí ele fala, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. É só você começar a ler, estudar e, se for o caso, participar de uma reunião espírita. Eu, o Luiz, o Alan, todos nós que somos espíritas, participamos de reuniões práticas mediúnicas ao longo da vida inteira. Para nós, não que a gente, ninguém é melhor do que ninguém, mas isso virou uma coisa tão rotineira, tão normal, que virou uma realidade. Geraldo, vamos falar um pouquinho sobre isso, que é uma coisa que muita gente tem, assim, um certo medo disso aí. Sim. Por exemplo, eu, um bobão, né? Entrei na doutrina espírita e disse assim, e pensei, eu não era burro, né? Pensei assim, esses espíritos, eles vão se contradizer. Uma hora um cara diz que é assim, outra hora o cara diz que é assado, eu vou catalogar. Aí começou o vademécum. Eu comecei o vademécum para pegar os espíritos. Você começou desconfiando. Desconfiando. E os espíritos que queriam que esse trabalho Dá corda pra ele. Dá corda pra esse bobão aí. Dá corda. Esse é dos bons. É presbiteriano, daquele sistemático. Dedicado. Disciplinado. Vamos aproveitar esse bobinho aí. E aí, eu fui anotando exatamente porque eu queria que esses espíritos, um falasse, por exemplo, sobre a luz no plano espiritual, o outro, quando falasse sobre a luz, eu ia pegar eles em contradição. Aí comecei a catalogar. Esse trabalho de catalogação foi feito única e exclusivamente com esse intuito. De derrubar, derrubar os caras. Porque vamos dizer, eu vou pegar esses mentirosos. Mas eu estava usando um sistema legal. Legal. Que é exatamente catalogar e comparar. Estudo, é isso que os espíritos, né, falam. Os espíritos não dizem que você tem que acreditar no espiritismo. Eles dizem assim, examine. Examine. Estudo, então eu examinei com o intuito de dizer assim, esses caras estão falando mentira. E eu cada vez, é que nem areia movediça. Você vai olhando e vai vendo que aquilo lá é consistente, você vai em frente. Você vai afundando. Vai afundando cada vez mais. Só que é uma areia movediça que não te acaba. Ela te estimula a se afundar cada vez mais. E aí é uma coisa que é natural. Você vai se aprofundando naquilo, cada vez você vai se distanciando mais daqueles que não querem entrar. Exatamente. Cada vez que... Então é uma coisa normal, uma coisa natural. Qual é a diferença? Na hora que a vaca torce o rabo, a tua atitude, a tua postura é diferente. Porque a postura de alguém que... Mais conhece, serena, mais, né, serena. Aquilo não é novidade para você. É aqueles dois personagens que foram para Piracicaba, um conhecia o computador e outro não. O que não conhecia dizia assim, será que a estrada é asfaltada? Ele não sabia, ele nunca viu. O outro que já teve no Google Earth, não, a estrada é asfaltada, é duas pistas, é legal, né? Entrou no primeiro bairro, já identificou. É essa a diferença. Então são coisas que você não é obrigado a acreditar no espiritismo. Entra para duvidar. Exatamente. Entra para questionar, entra para pegar a diferença. Agora, entra, não fica de fora. Porque tudo isso que o Geraldo está lendo aí, tudo aí, Jesus há 2000 anos já estava dizendo. Cultivai o tesouro que a traça não rói. Quando você não aceita a vida futura, quando você não acredita na vida futura, você cultiva o tesouro que a traça rói. Você se empanturra de patrimônio material e quando você desencarna, não leva nada. Não vale nada. Já falei aqui sobre isso. O que eu reparei que mais dura depois da morte é a meia de nylon. Que quando nós exumamos o corpo do meu pai depois de 12 anos, a pretinha estava lá, inteira. Coisa. E diz realmente que ela dura 100 anos, né? Mas era a única coisa, não tinha mais ossos, não tinha nada. E a meia de nylon estava lá. Então você que gosta de coisa material, compra bastante meia de nylon, aquela pretinha, porque aquela dura bastante. Agora, aquele que acredita na vida futura, ele cultiva o tesouro que a traça não rói. Geraldo acabou de dizer. Exatamente. Espiritismo é conhecimento. E olha a proposta que o Kardec, o Espiritismo faz, não é assim, ou você aceita o Espiritismo ou vai para o inferno. Não. Repara o que ele fala. Eis aí o que como os espíritos encaram a morte. E mais adiante ele fala assim, os motivos dessa confiança, confiança de crer no futuro, né? Os motivos dessa confiança decorre outro sim dos fatos testemunhados. Quer dizer, você vai ver, você vai vivenciar, você vai estar lá, você vai ser o agente que está inserido no fato e da concordância desses fatos com a lógica. É você que vai observar, não é imposto. Você vai ver na reunião espírita, na leitura, que tudo aquilo tem uma significação, uma coisa está ligada com a outra, você melhora o seu comportamento, melhora em casa, melhora na família, melhora no trabalho, você vê que tudo está ligado. Então você vai observar isso. E isso também, essa concordância com a justiça e com a bondade de Deus, correspondendo às íntimas aspirações da humanidade. Então a proposta do Espiritismo é participa, leia, observe, questione, estude, examine. Ninguém está impondo nada a ninguém. É a doutrina da libertação. Libertação de paradigmas, de dogmas. Isso precisa acabar. Nós estamos no ano 2017, a ciência já perto da antimatéria, os buracos negros, a visão maior do universo, não podemos ficar com paradigmas e dogmas. Isso já passou. Vimos há pouco tempo o Papa Francisco pedindo perdão. Isso são sinais dos tempos. É uma mente iluminada, aquele homem. E aí continuamos. Para os espíritas, a alma não é uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que a define ao pensamento. Então passa a ser tudo mais palpável. Você consegue ver muitas vezes com os olhos, mas a maioria das vezes com as suas percepções, com a sua sensibilidade do que das coisas que estão acontecendo ao seu redor. E você começa a ver. É um indivíduo que é inspirado ou um indivíduo que tem intuições. Ele começa a decifrar e ele começa a entrar no clima desse entendimento. Aí quando ele vai numa reunião lá no LIP, você começa a ver que tem outras pessoas que pensam igual e você começa a crescer em conjunto. Então tudo isso é a razão por que o espiritismo e o espírita não temem a morte. E complementando isso que o Geraldo disse, eu não sou médium vidente, não sou médium audiente, mas eu leio bastante. Sim. Né? Então eu sei que esse corpo espiritual é uma coisa real. Através de quê? Através de todos os relatos de todos os videntes que viram e relataram e descreveram. Ah, eu, inclusive, vou mais fundo. Eu não sou vidente, mas eu conheço mais do que esses videntes aí. Porque eu conheço na história experiências que foram feitas, experiências científicas, desses corpos espirituais que eles auriram através de uma pipeta uma substância chamada barita e expeliram através dos seus pulmões que eles têm uma substância que depois a ciência examinou e viu que ela queimou carbono. Então você veja que impressionante. Como é que foi, Luiz? Deixa eu entender. Os cientistas fizeram uma experiência. O espírito se materializou e eles, com uma pipeta, fizeram com que esse espírito, através de uma pipeta, ele ingerisse, sugasse uma substância chamada barita. Nossa, essa substância foi para o estômago dele, ele para os pulmões, e eles perceberam que esse organismo interno desse espírito materializado queimou o carbono existente na barita. E aí a substância que ele expeliu depois de aspirar, ela mostrou que havia queima de carbono. E isso foi Ernesto Bozano? Quem... Ernesto Bozano, Leon Denis, Gabriel Delany. Só para você ter uma ideia, nesse mundo científico, existe um autor, você pode procurar pela internet, é famosíssimo, Ochorowicz, é um dos mais famosos, ele é polaco. Ele relata que ele, assistindo a declaração do Leon Denis ao mundo científico de que o espiritismo era uma realidade, ele, nessa declaração do Leon Denis, junto com os outros, deu risada, achando que o Leon Denis era um imbecil. E aí, 20 anos depois, ele faz a seguinte declaração: eu enrubesço de vergonha quando eu lembro que, quando Leon Denis relatou os fatos há 20 anos atrás na academia, eu dei risada como todos os outros que estavam lá. Por quê? Porque ele realmente era incrédulo, era cético, mas foi levado a se debruçar sobre os fatos espíritas. E depois de alguns anos, ele constatou que o Leon Denis tinha razão. Que coisa. Então aí você veja que fantástico. Você é um imbecil? Dá risada. Mas você é um imbecil que resolve dizer assim: deixa eu ver, deixa eu examinar. E aí você constata que aquilo é vergonha. E aí você declara publicamente: eu enrubesço de vergonha da maneira como eu agi perante aquele herói que foi capaz de, perante a academia, com centenas de cientistas apupando ele, achando que ele era um idiota, ele foi capaz de dizer assim. Porque o Leon Denis entrou no espiritismo para desmascarar o espiritismo. O Leon Denis, William Crookes. Ele entrou no espiritismo para desmascarar, foi contratado pela Igreja Católica. E aí todos acharam que quando William Crookes se debruçou sobre os fatos, ele ia desmascarar. E depois de 2 anos ele publicou a conclusão dele: o espiritismo é uma realidade. E aí, agora ele foi extremamente corajoso, ele deu a cara para bater. Porque a sua vida acadêmica acabou naquele momento. Porque todos achavam que realmente ele tinha se tornado um tolo. Ficou louco. Nada mais foi do que o presidente da mesma instituição que o Newton presidiu. Exatamente. Muito bem, você vê que o assunto é interessante, demanda muitas ideias. É um saco sem fundo. E é gostoso conversar, a gente vai aprendendo, né? Mas vamos lembrar que o nosso programa vive aqui da sua contribuição mensal. Se possível, colabore. A gente sabe que hoje vivemos uma crise, mas R$ 5, 10, 15, 20. Tem gente que deposita 200, já depositou 400, 500. Aliás, esse mês já recebi três depósitos. Um de 10, um de 30, que é o nosso querido lá de Rio das Pedras, e um outro de 220, que é uma pessoa que deposita. Que graças a Deus, né? Então, ajude o programa Visão Espírita fazendo um depósito identificado. A conta que a gente sempre fala, todo o programa, é o Banco Santander de Santa Bárbara do Oeste, agência 0210, conta corrente 13-00-17-14, dígito 0. Vou repetir, Banco Santander, agência 0210, conta corrente 13-00-17-14, dígito 0. É a conta aqui de Santa Bárbara do Oeste. E outras duas contas do Luiz Pessoa, que ele empresta, é o Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, de Piracicaba, conta corrente 24-326, dígito 4. E o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71-850, dígito 4. Vamos lembrar também da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites. Sediada em Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. Teremos a música hoje, Luiz? Sim, de altíssima qualidade. Então vamos lá, Vinícius. Bandoneons, uma guitarra que geme num ritmo de amor desesperado, um cabaré que fecha suas portas, uma rua de amor e de pecado, um guarda que vigia numa esquina, um casal que anda à procura de um hotel, um resto de melodia, um assobio, uma saudade mortal. Carlos Gardel, Carlos Gardel, Buenos Aires cantava no teu canto, Buenos Aires chorava no teu pranto, e vibrava em tua voz, Carlos Gardel. O teu canto era a batuta de um maestro que fazia pulsar os corações na amargura das tuas melodias, Carlos Gardel. Se cantavas a tragédia das perdidas, compreendendo suas vidas, perdoavas seu papel. Por isso, enquanto houver um tango triste, um otário, um cabaré, uma guitarra, tu viverás também, Carlos Gardel. Carlos Gardel, Buenos Aires cantava no teu canto, Buenos Aires chorava no teu pranto, e vibrava em tua voz, Carlos Gardel. O teu canto era a batuta de um maestro que fazia pulsar os corações na amargura das tuas melodias, Carlos Gardel. Se cantavas a tragédia das perdidas, compreendendo suas vidas, perdoavas seu papel. Por isso, enquanto houver um tango triste, um otário, um cabaré, uma guitarra, tu viverás também, Carlos Gardel. Espetacular essa música. Geraldo, olha que poesia. Tu cantavas na tragédia das perdidas, compreendendo as suas vidas e perdoando o seu papel. Olha Deus é livre. É um jogo de palavras. Minha muito bonito. Nossa. Né? A poesia realmente é encantadora. Eu sou fã da palavra bem escrita e bem falada. Muito bacana. Então, parabéns a todos nós aí que estamos fazendo esse... A lembrança dessas músicas. É o Nelson Gonçalves, né? Um excelente cantor que já desencarnou. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 35 minutos. Agora estamos aptos a começar o nosso terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro da Terezinha. Estamos no seu sexto volume, Estudos Espíritas do Evangelho. E estamos também no capítulo 9, Jesus, o Cristo de Deus, item 2, porque tem o item 1 e o 2. E na semana passada nós fomos abordando aspectos da vida de Jesus, onde Jesus nasceu, em que data foi o Natal, em que ano, uma estrela apareceu aos magos, houve um recenseamento, em que mês, em que dia, a visita dos magos, e hoje chegamos em fatos que foram escritos. E a Terezinha, ela sempre aborda assim, será que isso aconteceu? Acho que aconteceu, existem dúvidas. E é interessante que a gente vá tendo essa visão crítica. Outra coisa importante é que a gente comece a passar essa imagem de que o espírita é aquele que lê a Bíblia, lê o Evangelho, lê a história de Jesus, decifra todos esses fatos. E hoje estamos na época, quando Jesus era criança, da matança dos inocentes. E aí vai, eu vou fazendo pequenas leituras, o Luiz vai fazendo um comentário e a gente vai também participando de alguma coisa. Então estamos naquela época em que a Terezinha escreve. Isso está falando do filho de Herodes, que era o governador da Galileia. Ao perceber que fora frustrado o seu intento, porque os magos não voltaram ao palácio para dizer se tinham encontrado a criança, Herodes, furioso, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e arredores. Cumpria-se outra profecia que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando, seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Isso está escrito em Jeremias. Alguma coisa a falar sobre isso, Luiz? Não, é sobre a insanidade, né? Insanidade. Você vê total. Que o desejo de exterminar realmente com aquele nascimento, que ele não sabia qual era, ele pegou de 2 anos para baixo. Nossa, quantos? Imagina, por exemplo, você tem o registro dos nascimentos e tem as crianças, todo mundo sabe quem nasceu na vizinhança, né? Então ele pegou um círculo e exterminou com as crianças abaixo de 2 anos. Porque não tinha exatamente a informação da data. Então ele botou uma linha de corte que era para não ter erro. Então você vê a que insanidade chega o ser humano. E aí você projeta. Imagina esse espírito, Herodes, com essa insanidade, reencarnando. Nossa, você vai pagar a cara, hein? E aí, em função disso... De novo, Geraldo, de novo. A questão do conhecimento. Quando uma criatura... vê alguém reencarnado com todas aquelas... às vezes o cara parece um monstro, de tão defeituoso, deformado. Tão deformado que é. E a pessoa diz assim, meu Deus, como é que Deus é capaz de criar um ser humano desse? E se ela não tem conhecimento, não sabe que existe a reencarnação, ela chega à conclusão que é um Deus injusto. E realmente com razão. Porque como que esse Deus pode fazer uma criatura tão deformada e uma criatura tão bela em outra circunstância? Né? Quando você tem a ideia de uma vida única, você chega à conclusão que Deus é injusto. Por quê? Porque lhe falta informação. Você está analisando com um conhecimento parcial das leis de Deus. Muito bem, e aí ele fala do retorno à Palestina, né? O retorno da família de Jesus. Após a morte do rei Herodes, que se deu poucos anos depois, José foi avisado em sonho de que já podia voltar para a Palestina com Maria e Jesus. Porque... José foi avisado? Foi avisado em sonho. O que é isso? Pois é. Espiritismo puro. Alguém falou, olha, pode voltar. Que... Aquilo que na Bíblia eles relatavam que era um anjo. E na realidade é um espírito. É um anjo mesmo, um espírito amigo. Exatamente, um espírito amigo avisando. É, as pessoas que são boas, você fala, puxa, você é um anjo na minha vida. E, é isso e para esse pessoal, esse aí é o Espírito Santo. É, para algumas pessoas. Ao chegar de retorno à Palestina, José soube que o novo governador da Judéia era filho de Herodes, Arquelau, e teve medo de voltar para a Judéia. Então retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré. E aí, a hora que você quiser interromper, você fala, Luiz. É mais uma coisa interessante, né? Por que que ele teve medo? O filho dele nasceu naquela região e estava naquela faixa de idade que, teoricamente, depois de 5 anos, não podia existir. Não podia ter criança depois de 5 anos com 5 a 7 anos. Quer dizer, aí essas crianças continuavam se ainda levantar a suspeita. Peraí, esse aqui tem 6 anos. Nasceu naquela região. Como é que está vivo? Você imagina o temor. Exatamente, dele, né? Então tem que ter medo mesmo. Tem que ter medo. E aí ele já, a Terezinha avança, fala da infância de Jesus em Nazaré. Da infância e mocidade de Jesus, sabe-se apenas que ele as passou em Nazaré da Galileia, mas não há nos evangelhos outros relatos a respeito. Os evangelistas não tinham por objetivo descrever a vida íntima de Jesus, e sim divulgar o seu ministério público. Houve, porém, um acontecimento que Lucas registrou, certamente por considerá-lo importante e trazer uma contribuição sobre o trabalho de Jesus. Vejamos o que foi que Lucas descreveu. No templo com os doutores da lei. Quer dizer, você imagina, isso foi registrado. Quantos outros fatos aconteceram que não foram registrados? Sim, exatamente. Né? E aí ele fala desse fato aí que tinha Jesus 12, é muito interessante essa pergunta. Tinha Jesus 12 anos. Quando foi com seus pais a Jerusalém em uma caravana para uma das festas religiosas dos israelitas no templo. Ao final das festividades, Maria e José se retiraram acompanhando a caravana em que tinham vindo. Pensavam que Jesus seguia também em meio a amigos e parentes. Um dia depois, se deram conta da ausência de Jesus e voltaram a Jerusalém à sua procura. No terceiro dia, levaram um dia para ir, outro para voltar. O encontraram no templo, num dos pátios ou pórticos, assentado no meio dos mestres, doutores da lei, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Aí a Terezinha faz uma observação muito interessante. Ao atingir 13 anos... O menino israelita era levado ao templo para a bênção da virilidade. Tornava-se, entre aspas, filho do preceito, fecha aspas, bar mitzvah, passando a ser sujeito à lei, como todo homem israelita. Equivalia à emancipação nos dias de hoje. A bênção, porém, só era concedida se o menino revelasse bom conhecimento da Torá, coleção de livros básicos do Velho Testamento, numa espécie de exame que os mestres faziam com ele e para o qual os pais já o haviam preparado desde alguns anos antes. É perfeitamente aceitável, pois, historicamente, que Jesus, aos 12 anos, tendo a oportunidade de ir ao templo, aproveitasse para conversar com os doutores da lei. Não os estava ensinando, mas ouvindo-os e interrogando-os, e certamente demonstrava inteligência e conhecimento da lei com suas respostas, causando agradável impressão aos que os ouviam. Então, olha que interessante esse fato. Então, tudo se casa, né? É, isso foi catalogado também no Vade Mecum. Foi catalogado também. Foi catalogado. E eu estou tentando procurar o termo que eu cataloguei, mas era exatamente essa cena aí do templo. Então, você veja. Mais uma vez demonstrando aquilo que a doutrina fala, né? Não é a questão dos 12 anos é que demonstra a sabedoria daquele menino, né? Se ele tem uma vida passada, toda essa vida passada, ela aflora. Entende? Quer dizer, então ele demonstrava um conhecimento que mostrava que não era um conhecimento obtido naqueles 12 anos de existência corporal. Era um conhecimento que hoje você vê que se repete. Né? Tem aquele menino no México, com 12 anos, já faz cirurgia lá no México, se formado em medicina. Tem aquele outro que com 7 ou 5 anos já toca música maravilhosamente, que a gente chama de gênios. Prodígios. Né? Prodígios, né? Então eu tenho também lá no Vadimécum, na primeira coluna reencarnação, mostrando 20 e poucos casos desses prodígios de crianças como Jesus, mostrando essa habilidade em tenra idade. E existe um diálogo muito interessante, só vou ler esse diálogo. Ao encontrar Jesus no templo, Maria lhe perguntou: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu te procurávamos aflitos. E Jesus responde: Por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Muito incomum. 12 anos. Por 12 anos, né? Quer dizer, olha a grandeza da percepção dele. E aí ele vai descrevendo todos os fatos. E ele entra aqui, Jesus em família e na comunidade. Nos relatos da sua idade adulta, percebe-se que Jesus vivera a sua vida com naturalidade, em adaptação ao meio em que vivia, hábitos, costumes, ideais, preparando-se para a sua futura obra, aguardando a maturidade orgânica e independência pessoal, bem como a época certa para se apresentar ante o povo como enviado de Deus. Você vê que é uma vida comum. Comum. Até aquele período da missão, que é os 33 anos. Aos 30. Dos 30 aos 33 anos. Allan Kardec, ele viveu a vida dele também natural. Né? Professor. Professor, Pestalozzi, teve toda aquela formação. Por quê? Porque naquela missão ele precisa angariar conhecimento e habilidades para executar a missão. Executar a missão. Entendeu? Exatamente. E ele falou, ó, Jesus cresceu em família, então ele era um homem normal, como todos nós, evidente, uma evolução fantástica, uma espiritualidade imensa, mas a vida dele no seu cotidiano era igual a nossa. Jesus cresceu em família, era um membro dela, gozou de suas alegrias e benefícios e obedecia à sua disciplina. Tinha 4 irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, que não é o Iscariotes, e algumas irmãs. Era muito filho, hein? Família grande. Família grande. Era normal, né? Aí a Terezinha coloca, observação, pensam alguns que esses irmãos eram filhos de José em um matrimônio anterior ao seu casamento com Maria. Que é para justificar a virgindade da Maria. Ah. Opinam outros que eram os primos de Jesus. Mais natural e conforme com a escritura é aceitar que fossem filhos que José e Maria tiveram depois de Jesus. Mas é tal história. O mais normal. É tal história. Estabelece-se um dogma e aí tira-se das escrituras tudo que contraria esse dogma. Que aí você, entendeu? Aí que começa virgem, a manipulação. É. Entendeu? Não se ganha nada com isso. De seus outros possíveis parentes, só é citada uma irmã de sua mãe, também chamada Maria, esposa de Cleofas, ou Alfeu, e mãe dos apóstolos Judas Tadeu, ou Lebeu, e Tiago, o menor, que seriam assim sua tia e primos. É aquela que perguntou para Jesus que no desencarne onde eles estariam ao lado de Deus, se ele reservava um lugarzinho para eles ao lado de Deus. Interessante, né? E outra coisa muito clara é que nem todos os parentes de Jesus entenderam a sua missão. No começo do seu ministério em Cafarnaum, ao ouvirem que ele estava rodeado por uma multidão, sua mãe, irmãos e irmãs saíram para o prender, porque o julgavam fora de si. Sua mãe. Mãe, irmãos e irmãs. Quer dizer, pessoas naturais, normais. Você vê como é. Pessoas com as dúvidas. O que ele está acontecendo com essa multidão? O que ele está falando? Estava saindo da tradição judaica. E Jesus não se deixou reter pelos parentes, mas compreendia as limitações deles e os amava e ajudava na medida do possível. Do seu carinho pela mãe, diz bem sua atitude quando, mesmo em meio às dores de sua crucificação, pensa na mãe e entrega aos cuidados do evangelista João. Além da vida familiar, Jesus vivia na comunidade, partilhando das atividades gerais e acompanhando com interesse os acontecimentos ligados à sua pátria, pois ele era um hebreu, raça de seus pais e de seu povo. Ele era israelita, descendente de Jacó, o Israel, e judeu, da tribo de Judá. Na vida junto aos seus familiares, parentes, amigos ou concidadãos, Jesus não se distinguiria como um ser sobrenatural, mas simplesmente como um tipo notável pela sua mentalidade, pureza de caráter e sentimentos nobres e elevados. Quer dizer, ele era uma figura diferente, ele era uma inteligência diferenciada, ele tinha um discurso fora do discurso da sua época. Esses grandes mensageiros, o indivíduo comum, ele fala a sua época. O grande mensageiro, ele fala para várias épocas. Essa era uma característica de Jesus, ele falava para séculos e milênios. Toda fala dele cabia agora, cabia 10 anos, cabia 20 anos. Era impressionante. Está aí há 2.000 anos, né? Há 2.000 anos e é extremamente atual o que ele fala, né? E fala da cultura de Jesus, né? Que Jesus devia falar em aramaico. Aí a Terezinha fala, o que é o aramaico? Idioma corrente entre todos os povos da Palestina, ou em hebraico popular. Acham alguns que também poderia conhecer e falar o idioma grego, igualmente muito usado na Judeia, mas sobre isso não há provas. Então Jesus falava aramaico e possivelmente no grego antigo. Sabia ler e escrever, porque João conta numa passagem que Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Parece esquisito falar isso, mas a época de Jesus, eu já ouvi relatos de que a maioria vivia no mundo rural e que até uma maioria não sabia ler e escrever. Então falar que Jesus sabia ler e escrever não é uma afronta. Era comum a pessoa não saber ler e escrever. Só aqueles ligados aos grandes centros estudavam e sabiam ler e escrever. Mas Jesus, ele descreve que ele sabia ler e escrever. Ele não fez estudos especiais. Se os tivesse feito, seus conterrâneos de Nazaré o saberiam e não se teriam admirado ao ouvi-lo pregar na cidade de sua infância e mocidade. Tanto que os irmãos, ao verem Jesus falar, perguntaram, de onde lhe vem essa sabedoria? Porque ele não tinha estudado da maneira convencional. E não era aquele cara que convivia com eles. E não era, ele parece que se revelava. Não demonstrava aquilo no dia a dia. E de repente, da onde surgem esses poderes miraculosos? Isso é registrado em Mateus. Nem se maravilharam outros judeus em Jerusalém, como sabe essas letras, sem ter estudado? Isso era um questionamento dos judeus. Quer dizer, como é que você fala com tanta propriedade sem ter estudado? O que isso mostra é que ele já nasceu com esse conhecimento, ele aperfeiçoou. E como eles conviveram com Jesus, né? Teoricamente, vamos dizer assim, vamos elucubrar, não viram para a escola, não viram alguém ensinando, né? Não tinha esse rumo estudado hoje. E aí a Terezinha fala um assunto que é um assunto muito interessante. E aí vamos traçar um paralelo. Leon Denis foi um dos espíritas mais cultos que existiu e nunca foi na escola. Ui, o Leon Denis era autodidata. Autodidata. Entendeu? Quer dizer, então você vê que não é uma coisa, não é milagre. Não é milagre. Não é milagre, acontece, é uma coisa própria dos grandes homens. Aí existem algumas controvérsias que vale a pena te jogar para todos vocês. Pensam alguns que Jesus, dos 12 aos 30 anos, teria estado com os essênios e estudado com eles. Supõe isso porque veem alguma semelhança entre alguns pontos da pregação de Jesus e no comportamento puro e digno do mestre com a dessa seita esotérica judia. Os essênios ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma, pugnavam por virtudes austeras, eram celibatários, tinham bens em comum e costumes brandos, condenavam a guerra e a escravidão. Para a época era um conteúdo bastante avançado. Era um povo elevado. E tal suposição de que Jesus teria vivido entre eles, segundo o livro A Caminho da Luz, apesar dos pontos concordantes entre as duas pregações, porque, como diz Emmanuel, o mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Desde os seus catalogado no Vade-Mecum, né? Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, dentro da superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Isso está registrado em A Caminho da Luz, no seu capítulo 12, psicografado por Chico Xavier. E registrando também, Geraldo, que não é pelo fato de duas coisas se assemelharem é que elas são obrigatoriamente da mesma origem. No caso dos discípulos de Jesus, você lembra aquela passagem que apareceu um elemento que estava curando em nome de Deus, dando passe e coisa, e curando em nome de Deus. E os discípulos vieram a Jesus e disseram assim: olha, tem um cara aí curando em nome de Deus, né? E aí Jesus responde assim: se for de Deus, prevalecerá. Sim. Entende? Ele não faz crítica. Exatamente, ele não faz crítica e diz que é bem possível e é tremendamente plausível que em nome de Deus, de vários pontos do universo, levante-se pessoas curando, fazendo bem, amando, né? Então você vê, é que nem hoje a gente diz, né? Não é porque você tem uma religião ou outra que você é uma pessoa boa. Você tem pessoas católicas maravilhosas, você tem a irmã Dulce, você tem a Madre Teresa de Calcutá, você tem budistas ótimos, maravilhosos, tem espíritas. Quer dizer, católica, não é pelo fato de eles serem bons que identifica, agora identifica sempre uma coisa: todos eles louvavam o mesmo Deus. O mesmo Deus. Uma criatura superior. E é uma coisa interessante quando se fala dos essênios, que foi um grupo, uma seita judia, que surgiu mais ou menos 50, 60, 70 anos antes da chegada de Jesus, e passaram-se, acho que quase um século, 80 anos, eles sumiram, desapareceram. Quer dizer, do jeito que chegou, sem ninguém entender como nasceu aquele grupo, passou um século, sumiu. Quer dizer, a sensação que ela veio dar uma contribuição num momento em que era necessária a vinda de Jesus. E acabou sendo um dos elementos que amadureceu o povo para a chegada das informações. Isso aí faz sentido, né? Faz sentido. Amadurecendo, né? Aqueles que poderiam entender a mensagem do Cristo. Ele vai semeando, alguns pegam, outros não, mas vai criando um clima favorável para a aceitação. É isso aí. Eu acho que essa foi a essência dos essênios, e pode ser até que Jesus tenha passado por eles, isso não tem nenhum erro. Ele pode até ter passado lá algum um mês, dois meses, e ter conhecido essa seita sem absolutamente depor. Agora, uma coisa é clara, né? Quer dizer, ele teria passado no sentido de reviver aquilo que ele já tinha. Conhecer, né? Exatamente. Se integrar, isso aí. Agradecer a contribuição. Como também, se ele passou, esse povo deve ter recebido, pela qualidade que possuía, muita coisa na sua essência mais pura, né? E talvez ele tenha buscado esse grupo até pela semelhança, pela identidade. Falou, puxa vida, que bacana, e deve ter conhecido. Eu acho muito provável que ele tenha estado lá. Mas prova não e tem. E jogar como a razão da sua, do seu estágio. Ah, não. Ele era assim por causa disso? Não. É uma hipótese. É uma hipótese, né? 10 horas e 57 minutos, Luiz, suas últimas palavras. Complementando, né? Quer dizer, não é o nosso Papa lá, que ele passou pela Argentina, que é assim, não. É um espírito que já veio preparado. Já veio preparado. Amanhã eu estarei lá em Santa Terezinha, no Centro Espírita Luz e Verdade, falando aquele pessoal, né? E que Jesus nos abençoe, né? E abençoe a todo esse povo que nos ouve. Vários deles se manifestaram aqui através do WhatsApp. Oh, que bacana. Mas sabemos que tem muito pessoal que nos acompanha, e que a nossa mensagem fique assim bem gravada no coração de todos. O livro é uma fonte maravilhosa de informações acerca do Espiritismo. Vamos aproveitar que os Espíritos se esforçaram tanto, mandaram para a gente, eu chuto mais ou menos uns 40 mil títulos. Nossa, falando de uma coisa que Jesus só tocou assim na pontinha: o meu reino não é desse mundo. O Espiritismo veio escancarar esse reino, né? Se Jesus tivesse a possibilidade naquele tempo, o povo compreender, imagino que ele não passaria. Né? Então, ele nos passou através dos seus mensageiros, vamos aproveitar. Um bom dia a todos, que Jesus nos ampare a todos. Então, que essa semana seja plena de alegria, de conquistas a todos vocês. E pedimos que Jesus abençoe todos vocês que estão nos ouvindo, todos aqueles que participaram direto ou indiretamente do programa. Então, nós agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos